Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, desta vez um podcast super especial, falando de Pokémon The Origin. Nessa semana, a gente lançou um podcast de Pokémon, Pokémon Parte 2, como vocês já viram, que já foi lançado aí há alguns dias. Porém, como saiu o especial Pokémon The Origin, que a gente resolveu assistir, todo mundo gostou e não se fala em outra coisa na internet, a gente resolveu gravar, né? Eu sou o Kiba e o Red fez em 1 hora e meia o que o Ash não fez em 15 anos. Com toda certeza, velho. Puta que pariu. Ó, não é justo porque ele pula. Ele pula a tempo, você pode ver. Bem, aqui é o Mug e fuck é, na sua cara, Kiba. Charizards viram dragões. Pois é, eu errei. Na sua cara. Eu errei. Aqui é o cabeça e na sua cara, Mug. O Charizard é um dragão melhor que o Dragonite. Aqui é o Panda e Hitokage. Kaya Tayatari. Bizardo. E aqui é o Leonardo Kitsune do VideoQuest. E eu sou pokémoníaco, eu adorei, mas vamos com calma que não é essa Coca-Cola toda, tá bom? Olha aí, olha aí. Olha aí, polêmica. Que isso? Polêmica, prefere o Ash. Prefere o Ash. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tá? Manipulação da sua abertura. Olha a manipulação, você está colocando palavras na minha boca. Acabou de falar que prefere Digimon e Beyblade. Mentiroso caluniador. Estamos recebendo aí a participação super especial do Leonardo Kitsune do VideoQuest. Seja bem-vindo ao Projeto X Podcast, Kitsune, num tema, assim, extremamente especial, né? Sim, porque, assim, vocês, eu tô ligado que existem podcasts vindouros ou não de Pokémon. Eu não fui chamado pra nenhum deles. Polêmica! Polêmica! Eu tô a minha vida inteira me preparando pra participar do Projeto X Podcast de Pokémon, desde que eu sou pequenininho. A vida inteira. Desde que quando nasceu, mamãe olhou e falou: esse aí vai fazer o Projeto X Podcast de Pokémon. Saiu Pokémon na Eliana. É, cara, saiu Pokémon na Eliana. Eu falei: caralho, Projeto X Podcast, eu preciso fazer, velho. Tem que gravar. Não me chama, né? Você sabe, Kitsune, eu vou justificar a gente aqui. Você sabe que dá até briga quando a gente vai fazer um podcast desse tipo de assunto, de tanta gente interessada que tem. Na verdade, hoje a gente boicotou todo o resto, né? Justo. É, a gente gravou sem avisar, então é isso. Ok, me sinto especial. Foi especial. Pra quem não sabe, Pokémon The Origin foi um especial, né, que foi lançado pela The Pokémon Company e pela Nintendo como uma ação promocional dos jogos Pokémon X e Y, que acabaram de ser lançados aí e acredito que muita gente deve estar jogando a essas horas. A gente resolveu fazer esse especial pra vocês porque a gente achou muito interessante a premissa do anime. Por mais que o Kitsune falou, não é essa Coca-Cola toda, a gente vai explicar o porquê. A gente achou interessante comentar sobre isso porque é uma nostalgia muito forte pra nós que jogamos há muito tempo. E como vocês viram no podcast ainda que saiu alguns dias do Pokémon Parte 2, valia a pena gravar sobre isso, né? O especial Pokémon de Origin, ele foi feito em 4 episódios, só que eles foram exibidos todos de uma vez lá no Japão. Contaram a história dos primeiros jogos, dos primeiros 2 jogos da série, né? Pokémon Red e Green, lá. Aqui, pra nós, Pokémon Red e Blue, né? E contaram um pouquinho da trajetória do personagem principal Red, de toda aquela história que a gente já conhecia, mas a gente nunca tinha visto animada, né? Uhum. A história que a gente sempre viu foi uma história fake, tá? De Pokémon. Ela, de um menino em coma, que não corresponde aos atos do Red. Coitado do Ash, eu gosto do Ash. Aqui é o Mug e o Ash não me representa. Pior é que eu acho que eu vou, vou pegar uma fama ruim aqui já. Eu, sei lá, deve fazer uns 10 anos que eu não assisto o anime normal do Pokémon. Tenho quase certeza que tá uma merda, só que eu vou ter que defender, porque É uma coisa completamente diferente, é uma outra ideia. A gente não pode ficar criticando tanto Pokémon. O Pokémon funciona mais como um Doraemon do que como um anime normal de historinha. Exato, exato. É até pra galera, isso até eu ia deixar pra depois, mas agora que o Kitsune já puxou, a gente já puxa agora, mata esse assunto. Que é o seguinte, eu vejo muita gente brincando, porque o Ash não ganha porra nenhuma, o Ash não ganha a liga, o Ash não ganha o campeonato, mas assim, ele não pode ganhar. Ele não pode, porque senão acaba. Porque se ele ganhar, não, além de acabar, ele tem um crescimento, ele vai virar um cara diferente, ele vai ser um cara vitorioso, e aí você já muda o público do Pokémon é o mesmo, eles querem a cada geração e subgeração fazer com que as crianças assistam, então ele não quer crescer com você. Você que assistiu lá primeiro 151. Não, ele quer pegar a criança nova. Você já não é mais o público pra ele. Tanto que antigamente funcionava pra você, hoje não mudou tanta coisa. E agora funciona. Você que acompanha Pokémon desde o início, saiba que o Ash te abandonou. Ele não liga mais pra você. Porque ele não cresceu. Ele não cresceu. E quando ele ganhar a liga, ele vai automaticamente 51 anos, né? E outra, não tem essa de o anime do Pokémon era melhor na minha época. Sempre foi a mesma merda. Não, era a mesma merda. Só que ele funcionava pra cabeça que você tinha, como deve funcionar no Japão. Naquela época, né? Naquela época funcionava pra gente. Hoje ele funciona para as crianças japonesas. Até para as crianças brasileiras. Tem muita criança que começa no Pokémon hoje ainda. Sim. Então é aquela questão. No eu vejo dessa forma. No Japão as coisas são feitas para público. Então assim, você gostou de Pokémon naquela época, beleza. Hoje você deve gostar de outras coisas porque você é outro público hoje. Aquelas crianças ainda são público, o anime é feito pra galera entrar no mundo de Pokémon, né? O continuar é depois, é outra história, outra pegada. E funciona porque até ano passado eu era professor e eu tinha alunos de 5 anos, 6 anos de idade, até o ensino médio, então eu tinha aluno mais ou menos do primeiro fundamental até os 10, 11 anos de idade, molecada pira no Pokémon ainda, muito. Então, a coisa funciona ainda, mas não pra você, marmanjo, barbado, gordo, que nem eu, por exemplo. Não, Mug, você não tem barba. Tá certo. Então vamos lá, vamos começar sem polêmica. Ah. Eu quero saber, inicialmente, de cada um aí, o que que você... Charmander! Ah, não. Charmander! Calma, gente, não quero saber de iniciar... Rizadon! O tema não é XY. Eu quero saber como vocês se sentiram quando foi anunciado, né, o Pokémon de Origin especial. O que, que vocês imaginaram quando a Nintendo foi lá e jogou o pôster pra vocês e o trailer inicial? Como que foi a reação? Eu vou ser sincero, assim, eles me deram mais do que eu esperava. Eu não achei que ia ser uma coisa tão, assim, homenagem. Porque você vê que toda a estrutura dele é uma homenagem. Ele não quer fazer pra você, olha, essa é a nova versão, vamos atualizar... Vamos rebutar tudo e agora essa é a realidade. Não, ele fez uma homenagem pra você. É, o que é uma coisa muito boa. Eu não aumentei minha expectativa tanto quando eles lançaram. Eu preferi ficar com a expectativa um pouco mais baixa também. O que eu pensei, assim, sinceramente, o que eu pensei foi, pode vir coisa boa aí. Mas eu não quis aumentar muito a minha expectativa pra depois, de repente, se decepcionar. Bom, a minha reação foi bem... Eu lembrei, na hora que anunciaram, eu lembrei daquelas animações que eles fizeram pra promover o Pokémon Black and White 2. Que eram animações que tinham a ver com o jogo e tinham um traço bastante parecido até. Eu achei bem interessante, eu falei, finalmente, eu pensei, como eles fizeram aquelas animaçõezinhas de 5 minutos, 10 minutos antes, agora eles vão fazer uma coisa maior, vai ser interessante. Eu torcia pra ser um anime de 12 episódios, eu acho que mais do que isso também não era demais. Mas... É, ele ficava perfeito em 12 episódios. Nossa, ia ficar bom. Sim, 12 e tal. 24 já ia ficar meio arrastado, né? Mas eu achei bem interessante a ideia de fazer um especial relembrando da primeira geração de lá que, sabe, a galera que joga hoje, mais nova, nem sabe como era naquela época. Então foi interessante pra isso. E eu achei muito, muito legal também o fato de eles quererem a todo custo conquistar a galera antiga também no Pokémon, não só os mais novos, né? Isso eu achei bastante interessante. Agora, será que o fato deles terem escolhido um especial ao invés de 12 episódios foi pra não ter um conflito entre as duas séries? Tipo, 12 episódios, a galera curtiu muito, pediu, e aí correu o risco deles terem que transformar isso numa série maior e aí conflitar com a original. Então, por isso... Com certeza, porque aí... Porque aí, se você faz um anime de 2 episódios e você fica por aí, o pessoal fala, ah, cadê a segunda temporada? Cadê o não sei o quê? Então você faz realmente como especial, você fecha a coisa e você não tem o compromisso de fazer uma próxima caso não dê certo, porque vai que as pessoas não gostam, né? E você já tem, já tem uma série fixa de que dá muito certo, que não vai parar e dá certo pra cacete. Então foi até melhor, estrategicamente falando pelo menos, não pra nós fãs que queremos mais, mas estrategicamente falando, acho que foi uma boa. Eu faria o mesmo. Eu acho que eles pensaram muito no público do exterior, sabe? Porque, pensa assim, porque, sei lá, você vê que, se você pensar demograficamente, tem muitas pessoas mais velhas que gostaram de Pokémon do que as pessoas mais novas que gostam hoje. Se esse anime fosse um anime maior, que fosse pra frente, com mais tempo, um episódio por semana, ele ia contrastar muito com o anime principal. Muita gente ia falar, porra, por que, que o roteiro desse é tão mais elaborado do que o outro, que é tão mais simples? E outra, eu acho difícil você manter 2 animes da mesma série ao mesmo tempo, sabe? É uma parada bem complicada, porque as pessoas, por mais que não queiram, elas vão comparar um com o outro. E isso ia denegrir a imagem do Ash Pikachu, que é o que dá muito dinheiro há muito tempo, né? Com o especial a gente já fez isso? Imagina a série! Com um especial de 1h30, a gente fez isso. Imagina se fosse um anime de 12, 24 episódios, entendeu? É, exato. Foi muito mais destinado pra galera, pros fãs antigos, de fato. Exato. Mesmo os que estão mais velhos, né, do que os fãs novos. Foi pra agradar. Não, com certeza. E é só ver como é que eles escreveram o roteiro da parada que você vai entender como é que isso aí é mais pra quem já conhece. Não sei quando a gente vai entrar em roteiro da coisa de fato, mas é só pra quem conhece mesmo. Ah, eu deixa eu avisar aqui, agora, o vídeo que chegou até aqui, tem spoiler, tá? Não sei spoiler. Se você liga pra isso. Não, pô, sempre tem. Você sabe que sempre vai ter o cara que vai reclamar. Pô, mas contou o final. Eu não queria essa... Na abertura a gente já falou um spoiler fudido do Charizard de Dragão. Mal aí, foi mal. Olha, mas vamos lá, quem tá na internet sabe o que é um podcast, conhece o podcast, o Projeto X Podcast, tá em 2013 e nunca venceu a liga no Red Bull, pra tomar no meio do cu, né? Você sabe o que vai acontecer aqui. Só vou contar o último spoiler, mega evolução do Charizard dando um soco na cara do Mewtwo, pronto. Isso aí, o GIF tá rolando, Deus me livre, velho. É, então, eu sabia disso antes de ver a porra do negócio e já sabia por causa da porra do GIF. Por causa do GIF, né, cara, o GIF. Mas assim, uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é... O que vocês acharam da velocidade das informações? Porque foi tudo muito rápido. Aí que vamos entrar no X da questão. Ó, olha aí o trocadilho. XY, ó. Ah, não, eu percebi o trocadilho enquanto eu falava. Eu vou entrar no Y da questão. Não, porque o X é melhor, porque tem o servo do Princesa Mononoke. Vocês vão... Tem que saber essas coisas, ok? É mole, o espírito da floresta. Pô, o X é melhor por causa do Projeto X, né? É, tá, ok, vou dar essa pra vocês. Olha, me desculpe, eu troco o Projeto X pelo Charizard. Porra de cabeça. Pensei que você ia trocar o Projeto X pelo Projeto Y podcast. Não, pelo Charizard Dragão, fácil. Então, porque é o seguinte, teve um monte, a gente vai entrar em alguma hora nos fanservices pros fãs que ficaram, nossa, caralho, olha lá aquele negócio ali, que legal e tal. Só que a gente tem que perceber que isso é uma história sendo contada. E por mais que você já conheça a história, o modo como foi feito nesse especial mal se classifica isso como narrativa. É sério, porque assim, imagina que você tem, já que estamos aqui com o Mugi, imagina que a gente tem One Piece. E aí nunca teve anime de One Piece. Você só tem o mangá. Você tá louco pra ver um anime de One Piece, tá 15 anos lendo mangá, não tem anime. Aí fala, vamos fazer um especial de TV animado do One Piece. Porra, que legal, que da hora. E aí você tem lá os primeiros 20 minutos, o Luffy falando com o Shanks, aí ele vai lá e fura a cara, eu quero ser pirata, não sei o quê. E aí ele consegue o barquinho lá que ele tem que ir remando e a puta que pariu. Todos os 20 minutos você acompanha todos os passos, beleza. Aí dá propaganda, volta e você tem uma montagem. Então o Luffy conseguiu uma tripulação e entrou na Grand Line. Então você... E aí você pula e o cara já tá na Grand Line. Quer dizer, isso não é uma narrativa. Você pulou passos do processo que no fim das contas o cara já... Você não viu, você viu, mas você não sentiu, você não presenciou o Charizard, o Charmander evoluindo, o Charmeleon evoluindo, e de repente o cara tem um Charizard que é muito foda e você nem sabe como ele chegou a ser tão foda assim, e ele tá vencendo dando soco na cara do Mewtwo. Pelo amor de Deus. O próprio time dele, o próprio time que ele usa contra o Green na liga, é, você não vê ele capturando aqueles Pokémon, então é complicado. De repente ele me saca um Jolteon, mas quando que ele pegou o Eevee, sabe? Eu fiquei nessa. Exatamente. Em que matinho ele achou o Eevee até aquela altura do campeonato, cara? Essa é isso aí. Essa é a única falha, que é o Eevee, ele só pegaria em Celadon. E ele não foi pra Celadon. Entrando pela porta de trás do prédio. Exatamente. Pena, viu? Falharam. Agora é merda. Não funciona mais. Essa merda toda é uma bosta. Não quero mais ver, porque falhou. No sistema desse especial, eu não vou cobrar que... eles deviam ter feito o trecho dele pegando o Eevee, porque eles fizeram até o trecho dele comprando a porra da Magikarpa. Oh, que todo mundo compra quando começa a jogar aquela porra, velho. É. Não, eu acho que assim, eles foram extremamente fiéis ao jogo, tão fiéis ao jogo mesmo, que eles não se importaram de que as pessoas... não conhecessem a série. Tipo, pois é. Eles sabiam que quem tava assistindo já conhecia, já sabia o que ia ver, sabe? Isso é um problema, porque ela funciona da maneira que funciona pra quem jogou aquilo e não jogou uma vez. Pra quem jogou várias e várias vezes. É, exatamente. Também, pra quem já tá... Você vai aproveitar ao máximo a experiência do The Origin se você já tiver jogado o Red Blue, o Fire Red, o Leaf Green várias vezes... E aí você sabe cada detalhezinho, você sabe que olha que legal que ele tá lá no ginásio elétrico e tem aquelas latas de lixo que tem os switches pra abrir a porta e tal. É assim que você vai aproveitar. Se você nunca viu esse negócio na vida, não foi feito pra quem nunca jogou a porra do jogo na vida. Eu também acredito. Exatamente. Sim. Mas você não pode simplesmente... Jogar na frente de todo mundo e falar, se vira com isso aí, né? É, a gente tá falando de um jogo que vendeu mais de 30 milhões... de unidades. Então, pra um jogo, isso é uma coisa, uma quantidade absurda. Lógico, tipo, eu até muito. Entendo. Então eles tinham essa ciência do tanto que vendeu de jogo, do tanto que as pessoas já jogaram aquilo. E por ser uma história antiga, muita gente já... A maioria... Já decorou. Já conhece aquilo. Eu não vi ninguém que comentou lá na minha timeline do Facebook que não conhecia a história. Então, eles, tipo, foi uma nostalgia mesmo, foi... Mas ainda tá dentro do nicho. Foi uma total nostalgia pra quem já conhecia. Quem não conhecia não precisa nem assistir, porque não vai entender porra nenhuma. Você não vai gostar dessa merda. Desliga. Agora, eu não recomendo pra quem não conhece, porque não vai entender. Não serve pra quem não conhece, né? Não, eu ia falar que é um exemplo idiota aí, que eu vi uma pessoa reclamando do novo negócio da Marvel... que vai se chamar aqui no Brasil Marvel... Nova Marvel. O Marvel Now vai chamar Marvel Nova Marvel. E o cara tava falando, mas como assim? O nome Marvel Now é legal. Por que não deixou Marvel Now? As pessoas entendem o que é Now. Você não pode simplesmente supor, quando você quer atingir um grande público, você não pode supor que todo mundo sabe inglês. Então você também não pode supor que todo mundo conhece a história. Nesse caso, principalmente, que é uma narrativa que você tá pulando passos. Sabe? Porque isso me atrapalhou na minha experiência. Me atrapalhou. Eu não sei se eles queriam realmente conquistar um novo público. Eu acho que é aquele negócio. Eles querem que a galera que jogava nas antigas volte a jogar, sabe? Eles querem que Pokémon volte a vender 10 milhões, 15 milhões de unidades. O que hoje é muito difícil, sim, né, de acontecer. Você pega um exemplo. Ele, por exemplo, pulou a primeira luta dele com o Giovanni dentro da base da equipe Rocket. Você fala, cara, como assim? Porra. Sim, é, sim, exatamente. E outra, ele mostrou a luta do Giovanni na Sil, ficou uma coisa rapidinha, tipo, sabe? Você não viu a luta. Você só viu o Charizard derrotado. Não, eu aceito ele ter perdido, porque se ele não perdesse, a história ia perder um pouco o sentido. Mas eu não aceitei aquilo ser tão rápido. Tipo, nem vi, acabou, entendeu? Na verdade, não ia dar certo, porque o Red nunca ia derrubar aquele helicóptero. Ele nunca ia falar, Charizard, derruba o helicóptero e mata 18 pessoas. Não, mãe. Porque o foda é que é por isso que eu falo que se você pensar nisso como uma história normal, que as pessoas simplesmente pensam, olha, eu estou vendo as coisas legais que eu conheço e eu estou feliz. Uhum. Mas se você pensar nisso como uma história normal, sendo contada em uma hora e meia normalmente, você tem um trecho que passa em um piscar de olhos, que é a primeira luta, e depois um outro trecho vai depender muito da carga dramática que deveria ter sido construída nesse trecho, que foi rápido. Mas aí quando você chega numa segunda luta, que ele já tem um histórico, que o cara já tem uma impressão do Red, e o Red já tem uma impressão do Giovanni, e você chega nessa parte, eles deveriam ter um embate ideológico, digamos assim, e não tem, né? Tá certo que aí eu tô, sei lá, tô esperando demais embate ideológico de um especial de Pokémon? Não sei. Eu tô pensando nisso como uma história normal, e não só como, ah, é Pokémon, é pra criança, eu conheço o Dani. Sim, não, era nem pela questão de ser pra criança, acho que é pela questão de ser rápido. Foi tão rápido que não teve tempo pra isso, né? É, assim, na verdade, por exemplo, o que acontece é, essa cena mesmo, assim, a segunda batalha, a batalha que teve no ginásio. Mas então, você vê um apego, tipo, que o Giovanni tem com o Red, tão grande, que você não consegue entender o porquê direito, às vezes. Fica muito largado. Uma coisa que eu achei triste foi no final. O Giovanni desistiu tão fácil da equipe Rocket, entendeu? Ah, tá bom. Foda-se o mundo, Toy Insignia, sabe? Sei lá. Achei que foi corrido demais, sabe? Toy Insignia e foda-se os meus sócios, né? Desculpa, eles não quiseram gastar muito tempo com construção de personagem, já que é um especial. E não... Um personagem que todo mundo já conhecia também, então, né? Então, a gente não pode supor que as pessoas simplesmente já conheciam, porque senão a gente vai pegar um, sei lá, vou fazer um filme do Batman. Eu já coloco ele de uniforme batendo nas pessoas e não coloco nenhuma construção de personagem porque as pessoas já conhecem o Batman. Não é assim, eu tô contando uma história, entendeu? Agora, você tá fazendo pela primeira vez... Então, que essa é uma primeira vez. Não tem como. Não vai falar, ah, a gente já conhece do Ash. É outra história. É outra história, não. É outro Giovanni, é outro Professor Carvalho, é outro... É, não é a mesma... É outro universo. Não dá pra você encaixar no mesmo universo. Não é possível. É um novo mundo de aventuras. Como eles não quiseram gastar muito tempo com desenvolvimento de personagem, o personagem do Red inteiro é como se fosse um poço de carisma e o mundo não consegue deixar de amar esse cara. Então, por onde ele passa, as pessoas seguem. Ele é o Luffy, né? Olha, meu Deus, como ele é foda. Eu vou seguir esse maluco. Ele é foda. E é isso. Esse é todo o personagem. O maluco desiste da vida de crime dele, do império criminoso que ele criou durante toda a vida. Porque ele lutou duas vezes com um garotinho de 10 anos. Então... Que ganhou usando 6 pokémons contra 2, né? Porra! É, exatamente. Não, assim, eu não estou sendo hater do negócio. Eu me diverti pra caralho. Eu quero que tenha mais. Eu quero que agora tenha do Gold Silver, e daqui a 3 anos tenha do Ruby Safira, e vamos fazendo. Eu quero que tenha mais. Mas a gente não pode simplesmente... Não, gostei, cala a boca, esses idiotas. Não é assim, gente. Não pode deixar de apontar. Não pode ser cego, né? Depois da sensação de ser anunciado, o que vocês sentiram quando estavam assistindo, quando estavam vendo a cena, o Squirtle mordendo o Charmander, que todo mundo comentou, o Sr. Fuji inventando Mewtwo, essas paradas todas. O que vocês acharam disso? Do fato... Principalmente, acho que o que mais me marcou, que eu já vou até comentar aqui, o fato do Brock demonstrar, você não tem nenhum insígnia, então eu vou usar esse. Dele balancear a batalha. Minha cabeça explodiu. Minha cabeça literalmente explodiu. Era isso que faltava pra fazer sentido a minha vida de Pokémon. Eu só fiquei perplexo que a internet inteira não tinha deduzido isso. Sim. Olha, não, eu ouvi pessoas que diziam assim, eu já sabia, eu já tinha dito isso há muito tempo. Mas nunca chegou essa informação pra mim de verdade. Eu nunca vi ninguém. Nunca foi. Isso nunca foi claro, né, nos jogos. Nunca foi. Não, nunca foi também debatido. Ninguém nunca levou isso muito a sério, não. Sabe, eu nunca vi gente brigando, não, mas Pokémon é uma merda. E agora é oficial também, né? Não é uma coisa de debate. Uma coisa debatida entre os fãs. É uma coisa oficial. Mas agora já fica mais crível, né? Já fica mais verossímil. Você já acredita. Pô, o cara realmente ele é um treinador foda. Tanto que ele vai equilibrar a batalha pra você. Ele não vai te dar insígnia de graça, mas ele também não vai fuder com a sua vida, entendeu? Ele dá uma coisa legal. Até porque, senão, até aquela coisa que você falava, pô, mas... então quer dizer que pra você ganhar do ginásio, você tem que começar em Pallet pra Pewter? Não, qualquer ordem agora funciona de ginásio. Tanto que depois do Gold Silver, quando você volta, né, você faz a volta em ordem diferente. E outra, que nem uma coisa até que eu achei interessante foi que nem no outro, no anime principal, você, o Gary, ele aparece com 10 insígnias, sabe? Agora você vê que isso é possível, sabe? Não, é que o Gary é foda, né? Fucking... Sabe o que isso faz sentido também? Por que, que o ginásio de Viridia é útil? Porque na prática, além do fato do cara estar por aí fazendo crimes por todo o continente, também, provavelmente, o Giovanni é um cuzão. Que o moleque chega com um Rattata e um Pidgey e ele pega um Nidoking da Earthquake. Então, e aí ninguém quer, você tem que fazer o continente inteiro. Se for Pidgey, o cara ganha ainda, porque não funciona. É, vai ficar a batalha eterna, não vai acontecer nada com ninguém. Ele vai ficar usando Gust até acabar, aí ele vai começar a usar aquele golpe que dá dano nele mesmo. Struggle. E ele vai morrer antes de conseguir matar o Nidoking. Oh, merda. Mas e o Sr. Fuji? O Sr. Fuji, o que vocês acharam do Sr. Fuji e da importância que deram pra ele na história? Isso tinha no jogo? O fato de o Sr. Fuji ter conexão com o Mew e com o Mewtwo? Não. Você sabia da conexão com a Pokémon House. Lá você tinha essas informações meio jogadas mesmo. Mas você não tinha claro isso. Mas não tinha um cara. É, não era tipo assim, olha, fui eu que fiz merda. Agora, uma coisa que assim, tudo bem, o Fuji, ele deu aquela caixinha com as duas negócios de mega evolução. Aí eu falei, bem, essa grande azul vai ser pro novo Charizard. Mas não, ele usou a pequenininha. Falei, agora, essa gigante, que merda ele vai fazer, velho? Porra, o Megazord! Ele colocou num pingente, vocês não viram? Ele tava com o negócio no pescoço. Mas, ó, quanto à pergunta, essas coisas que a gente já conhecia e já tá vendo animado, essa acho que foi a parte mais legal, né? Você pegar nos pequenos detalhes como eles realmente tiveram o cuidado de colocar detalhezinhos minúsculos. Aí, o Pokémon da Nevasiva, o duplo chute, que nunca... Pra mim, o duplo chute nunca tinha feito muito sentido. Tipo, ele chuta duas vezes, assim, tipo, não faz. Aí, pô, eles fizeram toda a questão do Pokémon fazer o giro e não sei o quê. Não, e outra, daquele negócio, daqueles golpes que o Pokémon tem que esperar uma rodada pra atacar, eles falaram disso também. Sim, o Bide, no caso, né? É, o que continua não fazendo sentido, mas... ainda... Um pequeno detalhe, mas que pra mim foi uma coisa muito legal de ter visto, foi Pokémon fazer barulho de Pokémon. De animal, né? De criatura. De animal. Que isso, inclusive, a primeira vez que apareceu foi no que... Eu não lembro quem citou aqui. Aqueles vídeos do Black White 2. Aquelas animações. Que até tem um Arcanine, aparece... Né, ele faz, ele ruge, ao invés de fazer Arcanine. Que faz muito mais sentido, né? Diga-se de passagem. Faz muito mais sentido. Quando o Red pegou e colocou o Charmander pra fora e ele não falou Char, ele falou... Nossa, achei demais. O Cubone não ficou falando Cubone, né? Ele falou... Fez um grunhido louco lá. Ah, agora, será que dentro da linguagem do Pokémon, quando o Charmander, ele falou... Ele não tava falando Char? Não estraga a minha ideia, cabeça. Esse negócio dos nomes... do Pokémon falar o próprio nome... Eu sempre considerava, tipo, isso é uma coisa do anime do Ash, é uma coisa separada, lá o Pikachu fala Pikachu pra ter uma identidade diferente. Isso, inclusive... Exato. E pra fixar o nome, né? O nome fixa. Isso, se você fixa o nome, as crianças imitam as vozes. A primeira coisa que pegou nas pessoas foi imitar o Pikachu, por exemplo. Pikachu! Não, a primeira coisa, na verdade, foi o Porygon matando pessoas e dando no Jornal Nacional. Isso é outra história. Matando japonês. Mas eu separava, isso é uma coisa do anime, o jogo é diferente. Só que vocês viram que no Pokémon XY o Pikachu fala Pikachu? Não, a gente tá falando do garoto propaganda da série, né? Querendo ou não, por mais que você odeie o Pikachu hoje em dia, ele é o principal, ele é o mascote. Então... Se ele não for igual ao anime, a criancinha não vai gostar, entendeu? Se ele fizer aquele barulhinho polifônico dos primeiros jogos, a galera não vai gostar. Mas abre o precedente. Abre o precedente e faz canônico o negócio do Pokémon falar o próprio nome. Mas esse é detalhe. Mas eu adorei, cara. Cara, detalhezinho do tipo... O Red usa uma Ultra Ball. Já repararam que no anime o cara só usa Pokébola... É, a Pokébola. Aliás, uma puta sacanagem o Red capturar o Mewtwo na segunda outra bola. Também. Eu nunca consegui fazer isso, nunca. Eu só fiz isso no Black White, que eles fizeram um sistema mais fácil, mas Kuba e o Chun, é impossível você capturar ele na segunda Ultra Bola. E eu tenho certeza que aquele último Mega Soco foi aquele crítico que deixou a vida invisível na cagada. E era pra matar. É. Deixou com 1 de HP, ele tava com Sturge, ele tinha Sturge. Ou usou Fake Out, né? Mas ó, essa coisa de acelerar a história mata certas coisas que são legais justamente na parte do fanservice. Por exemplo, eu não consigo acreditar, apesar de ter visto depois que ele capturou um Mewtwo, eu não consigo, naquele momento, eu não consegui acreditar que ele ia simplesmente capturar três aves lendárias. Porra, como assim? Fugiu um pouquinho, mas eu achei legal ele capturando as aves. O que nunca me fez sentido foi os Zapdos, no local onde ele tá, mas enfim. Ele tava dando energia, Power Plant. É, mas aí que mostra que ele é foda. Isso. Além de tudo, o Zapdos é um prestador de serviço, gente. Funcionário público na mesinha dele ali. A baia dele apertada, coitado. Eu só nunca entendi por que o Zapdos tava numa planta de poder. É, então... Uma coisa que eu gostei dessa animação é que uma coisa que eu me perguntava, que era assim, pô, agora eu sou campeão da liga, por que que eu não defendo o meu título, né? E aí ele meio que me explica, porque assim, o Red, ele não tá ali pra ser o melhor treinador. Ele vai pra capturar os pokémons. Ele é o treinador por consequência, porque ele precisa ser forte para capturar os pokémons e ser amigo, essa palhaçada toda. Mas, tipo, ele não tá ali pra ser o melhor treinador de todos os tempos, o treinador lendário. Isso ocorre por consequência, né? E isso pra mim, sabe quando aquela coisa vai? Você fala, puta, passei por isso, agora eu posso... jogar de novo. Então, não, sabe a sensação que eu tive? Sabe aquele jogo que você jogou inteiro, mas não completou a Pokédex? Você não terminou ele, entendeu? Uhum. Você se sentiu culpado. Você fala, puta, vou ter que voltar. Você não finalizou. Você ganhar da liga não quer dizer que você terminou com o jogo. Exatamente. Apesar de aparecerem os créditos. Mas uma coisa que eu achei da animação muito legal também, bem legal disso daí... É eu saber que se tiver uma luta em um prédio de Charizard contra um Nidoqueen, vai dar merda. Estoura a porra toda. Vai explodir tudo, né, velho? Porra. E não, ele não é um prédio, é o maior prédio do jogo. É o maior prédio do jogo, exatamente. Então vamos para o Green. O que vocês acharam do Green? Melhor personagem do especial. Ganancioso, egocêntrico e muito foda. Faltou uma coisa que eu sei que o Tsuni talvez tenha sentido também. Faltou o headcate dele morrer. Isso é lenda, isso é headcanon. Ah, mas eu tinha certeza que ele toda hora ele falava, eu vou lá sozinho. Eu falei, puta, vai matar o headcate dele. Vai morrer. Mas eu pensei nisso também. Sabe o que eu achei foda? O fato do Red tá cagando pra rivalidade do Green o tempo inteiro. A gente vê no anime, o Ash é o que liga mesmo pra rivalidade com o Gary. Nesse anime foi o contrário. O Green quer ser rival. Ele pegou o Squirtle pra ser rival do Red. Não, é porque ele achou que esse negócio de ligar o nome com o tipo é coisa de menininha. A minha tradução. Mas se ele tivesse pego o Bulbasaur, ele tinha ido bem nos dois primeiros ginásios. O anime deixou claro que ele pegou o Bulbasaur pra... Porque ele queria ganhar do Red. Quer dizer, ele queria ser rival. O Red não tava nem aí, sabe? Pra isso. Mas é aí que ele vira o melhor personagem do negócio. Porque se você parar pra pensar, o Red, ele cumpre a função que a história colocou pra ele. Ele tem que fazer a Pokédex. Então ele tem um pequeno desenvolvimento de personagem que é ele não sabe direito como tratar os pokémons e ele aprende com o Brock / Takeshi, né? Então esse é o desenvolvimento dele. A partir daí ele já é um ser humano perfeito, todos amam ele. O Green, ele é um cara mesquinho e ganancioso, e ele quer ser o melhor a todo custo. E o interessante é que ele vai eficientemente passando pelos ginásios. Quando acontece alguma coisa que tá ele com o Red, ele percebe que ele não está à altura do Red em certas situações, mas ele é orgulhoso mesmo assim, vence a liga, perde a liga, se fode, e aí ele tem que engolir o orgulho dele no fim, quando, naquela cena que tem na mesa, junto com o professor Carvalho e tudo mais. Quer dizer, ele tem um arco de personagem interessante que ele acaba tendo que engolir, que ele não é o melhor, enquanto isso o Red, de boa, sem muito esforço, capturou a porra de um Pokémon que ninguém nem sabia que existia. Não, e ele fala, tipo, na verdade ele quer porque ele queria um Pokémon pra ganhar do Red, entendeu? Tipo, ele tá ali no orgulho dele falando, cara, ele me tirou do meu lugar de treinador máximo do nosso continente... e eu preciso pegar isso de volta, entendeu? E não é aquele cara bobo, meio babaca como é o Gary, tipo, Ash is a loser, sabe? Aquela coisa de carrão. Ele é um personagem que você realmente ele é assim, tipo, ele não é crianção, ele é orgulhoso, ele tem a rivalidade e ele vai fazer o que ele puder pra ganhar disso, entendeu? Não, uma coisa que eu achei legal pra caramba foi o momento que o Green, ele foge lá da torre de Lavender e depois o Red encontra ele na rota lá de bicicleta, lá andando de bicicleta, o Green tá na árvore, e aí ele chama o Green de menininha, sabe? Pra mim, a rivalidade dos dois acabou ali, porque ali o Red já tinha ganhado dele há muito tempo, sabe? Então... Não, o Red ganhou dele quando ele pegou o Charizard, o Charmander. Acabou. Ali, acabou. Foi essa a diferença. Não tinha mais competição. E o que vocês acharam da Mega Evolução no episódio especial? O que eu mais gostei dela na versão especial foi ela ser apresentada pra gente. O especial ter apresentado a Mega Evolução pra gente. Eu não tava olhando nenhuma notícia, né? Eu já sabia da Mega Evolução, mas eu não sabia que ia aparecer logo no Pokémon Origins. Mas eu gostei muito da forma como eles apresentaram isso. Eles tipo, simplesmente não jogaram só no jogo, sabe? E ia sair uma explicação depois. Eles aproveitaram o especial pra mostrar a Mega Evolução pra gente. Eu acho que até mais que isso. Eu acho que a importância da Mega Evolução na animação, ela não precisaria estar ali. A gente sabe disso. É pra fazer o quê? Ela precisa convencer o público que não ainda é unânime se gostou. Fazer ele entender aquilo e absorver, talvez visualmente, conceitualmente, a Mega Evolução. Eu acho que ele conseguiu. Na verdade, eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que isso foi uma jogada totalmente publicitária. Totalmente. O que eles queriam? Eles queriam que eles fizeram esse anime pra galera antiga ir lá e assistir. A galera antiga assistindo, eles falaram, pô, a gente vai contar a história igualzinha do começo ao fim. Vamos fazer uma coisa diferente no final para que aquele cara que não joga mais, mas foi assistir, queira jogar um novo jogo, sabe? Não é, e eu acho que eles tinham que... Mas o público ainda não aceitou a Mega Evolução bem. Você vê, tem gente que detesta e fala que é uma puta merda a Mega Evolução e falou, cara, isso é Digimon. Kitsune falou disso no vídeo dele. Eu acho que isso é totalmente competitivo, né? A Mega Evolução foi feita pra ser competitiva no jogo, mas no especial ela foi usada pra chamar atenção. Pra galera falar, porra, tem um Charizard de novo, sabe? Então, eu quero esse Charizard de novo, sabe? Essa foi a ideia. Não teve... Eu acho que eles não fizeram isso pra chocar o público. Foi só pra mostrar pra galera e se interessar pro novo, sabe? Só isso. Olha, e eu vou ter que dizer que a hora que aparece o Mega Charizard dando os golpes com garra e aí mostra o Charmander pequenininho, quase chorei. Foi assim, foi puta, cara. Foi uma sacada muito boa, muito boa. Não, foi legal, foi bem bacana. Sacada boa. Porque aí é um dos poucos momentos onde a gente sente que houve evolução no personagem, né? De certa forma. Houve um caminho, pelo menos. Eu só fiquei feliz com essa coisa do Mega nesse especial. Esse Mega no especial, como já falaram aí, é jogada de marketing mesmo. Como tá pegando uma coisa pro público mais velho que já conhece toda a história. Você joga ali, olha como essa Mega Evolução é legal e vai ter no próximo jogo. Compre! Yay! É marketing, não tem jeito. É, tá aqui o link da pré-venda na Walmart. Então, mas pelo menos eu gostei que ele amarrou com a única característica do Red, de personagem do Red, que é ele é carismático e ele ama os Pokémons. E eles conseguiram amarrar isso com o fato de que você só vai conseguir fazer um Pokémon Mega evoluir numa situação extrema e se você tiver uma forte ligação com ele. Então amarrou tudo e tudo fez sentido. E não foi simplesmente, olha, tá aqui uma bolinha, vai lá pegar o Mewtwo, aperta o botãozinho e o cara vira Mega. Não foi isso. Foi pelo menos narrativamente válido. De certa forma. É, e aí ele precisa fechar pra você não perder, porque eu acredito que eles não queiram, com esse especial mostrar isso, que você perca o Link lá atrás. A gente tá cada vez evoluindo exponencialmente nos jogos, né? Trazendo coisa nova, e é tempo-espaço, e é bicho que fusiona. Agora a gente tá falando de mutação genética, mas ele não quer perder o Link com lá atrás, né? Ligar de novo lá com o primeiro jogo. Fazer tudo isso ainda é um ciclo, ainda é a mesma franquia. A gente ainda não se perdeu, apesar de às vezes parecer. Acho que a ideia foi basicamente essa, né? É uma boa sacada sua agora, hein? Realmente é pra fazer uma amarração da franquia como um todo. Mais uma outra, a última pergunta pra gente finalizar esse especial que já está passando do limite... A gente passou do limite e virou mega especial. Ah! Mega, olha aí! Tá quase um podcast inteiro já. Sério, não. Agora, pera aí, agora eu voto que esse tem que ser um nome. Mega Especial, porra. Não tem como. Aliás, Mega Especial X, já que é do Projeto X Podcast. Boa. É. Bom, pra finalizar, eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acharam disso tudo? Qual foi o sentimento de vocês ao assistir esse especial de Pokémon? Qual foi o que marcou o coração de vocês pra vocês estarem aqui gravando nesse momento? Teve uma parada que ficou muito, muito, assim, marcado pra mim. Que o primeiro Pokémon, eu já falei isso, eu não vou me estender nessa parte. Mas o primeiro Pokémon que eu joguei foi o Green, que eu ganhei da minha tia. E todo em japonês. E, assim, desde criança eu sei ler o básico de japonês. Pelo menos o katakana hiragana. E então, mesmo tendo ele em japonês e não entendendo nada, né, eu fui entender só depois, quando eu joguei o Firehead e tal, no emulador e tal, eu lia os ataques, eu tinha na cabeça os ataques, os nomes dos personagens e até mesmo de alguns pokémons em japonês, né, e das cidades também. Então, assim, um ponto que muita gente, por exemplo, o Kiba mesmo, queria que ter visto um especial onde eles traduzissem pelo menos a legenda traduzisse o nome da cidade, né? Então, pra mim, não fez tanta diferença. Eu até gostei, porque bateu aquela nostalgia, tá ligado? De quando eu jogava Pokémon. Inclusive, a investida, né? O Teiko, eles falaram em Tayatari. E, tipo, é o que eu tenho em mente. O ataque, pra mim, antes de ser Teiko, foi Tayatari, entendeu? Assim, isso foi um dos pontos. E outra, né, cara? Assim como eu disse no começo, eu quando saiu o trailer, eu já fui com a expectativa um pouco mais baixa, né? Não elevei ela tanto, até porque não sabia como ia ser. E assim, atendeu, superou minhas expectativas um pouco. Apesar de tudo, apesar dos problemas que a gente já citou, né? De roteiro, de narrativa e tudo mais. Pra mim, valeu, porque eu conheço Pokémon há muito tempo. Eu joguei diversas vezes, ó, o Red, o Green, né, o Green eu joguei diversas vezes, então eu sei, a história pra mim encaixou, pra mim não fez muita, pelo menos não teve falhas, não. Eu consegui entender tudo, né, e pra mim foi válido, cara, foi assim, bem legal, bem bacana ficou, tipo, gostei muito mesmo. Sabe uma coisa que você falou, e realmente agora ligando um pouco até com o que o Zyder lá do LegCast falou? Se você assistir essa animação, se você é o público-alvo, ou seja, você é o cara que jogou várias vezes e tal, você entende tudo, você consegue ver essa animação sem legenda, tranquilamente. Não há necessidade de você ver com a legenda. Você não precisa, você já sabe tudo. Você sabe o que tá acontecendo, porque você sabe o que eles falaram, você sabe tudo que tá rolando ali, sabe? Não precisa mesmo com legenda. Talvez na parte do Mega, você fala, peraí, que porra é essa, velho? Não tinha isso no meu... Bota a legenda. Aí, bota a legenda, né? Eu brinco falando pra muita gente que eu aprendi basicamente inglês jogando Pokémon, mas eu aprendi um pouquinho de japonês também. Mas você não é justo, você é roubado. Você é asiático. Você tem cheat, você é cheat. Eu queria falar um pouquinho que, assim, muitas coisas que tiveram nesse especial, eu gostei, assim, muito. E eu acho que o que realmente eu gostei foram os detalhes de cada referência que eles colocaram lá. Por exemplo, a parte da trilha sonora de todo o especial, fantástico, nossa, quando ele tá andando no caminho, a musiquinha do caminho, quando ele tá em Lavander, aquela musiquinha de Lavander, tensa pra caramba, nossa, fantástico, esses detalhes assim, essas coisinhas mínimas que me falaram, esse foi um especial que compensou pra mim, eu assisti ele com todo o meu gosto de Pokémon ativo, entendeu? Eu consegui... Peraí. Deixa eu jogar uma polêmica agora, Mug. Esse especial de uma hora e meia ou a primeira uma hora e meia de One Piece? Que é chata pra caralho, diga-se de passagem. Olha. Não, essa é a minha opinião, mas eu quero ver o que ele disse. Eu acho que não entrei nem dúvida, mas ele... Eu também não tenho dúvida. Ai, deixa aí. Deixa assim. Deixa quieto. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Vai lá, cabeça. Bom, eu acho que o mais importante pra mim dessa animação foi que depois de um bom tempo, eu senti novamente de que eles estavam olhando pra mim, entendeu? aquilo era pra mim. Eu ainda era o público querido que eles estavam querendo trazer. Obviamente tem roteiro, tem roteiro, óbvio que tem roteiro. Tem falha de roteiro, tem problemas narrativos, como a gente falou, mas eu não vou ser hipócrita aqui e falar que não gostei, é uma merda, vamos apagar tudo e vamos ver seinen. Não, não é isso. Funcionou pra mim. Eu curti muito, assim, curti de verdade. Foi bom voltar, ter essa questão da nostalgia trabalhada de uma forma séria, uma forma inteligente até, apesar dos problemas. E eu quero muito que continue a Nintendo, a Pokémon Company, olhando pra gente que é fã antigo, entendeu? Isso é uma perspectiva boa. Eu acho que isso pode ser um bom sinal de falar, olha, eles não estão esquecendo a gente, que já tá aqui desde o começo, que jogou o Red Blue de trás pra frente dezenas de vezes. Então eu acho que essa é a grande importância e foi isso que quase me fez ficar emocionado e derramar suor dos olhos dentro dessa animação. Fora que tem o Charizard de dragão e porra, foda. Ganhou dos dragões. Agora ele é o melhor de fogo e dragão. Fácil. Então tá, né? Fácil, não tem discussão. Eu ainda prefiro Salamence e dragão. Mas... vai lá, Kitsune. Eu só achei uma pena que o roteiro não foi redondinho e que pelo menos eles deviam ter feito de alguma forma que não ficasse essa coisa pulado assim, de repente faz dois episódios, ou não faz a história toda até o Mewtwo, não sei. Eu achei uma pena porque eu não queria ter que apontar defeitos, porque foi tão legal assistir, foi tão divertido ver as coisas... Que você queria que fosse perfeito. Pois é, porque, assim, é que nem, sei lá, eu sou muito fã de Lost, e o final de Lost não é perfeito, e as pessoas falam mal, e eu preciso ficar defendendo. Esse caso eu não preciso ficar defendendo. Mas eu queria que fosse perfeito, queria que fosse redondinho, porque, cara, tem tudo. Tem que nem a música de Lavender, a música de Batalha Pokémon, sabe? Tem o moleque... Meu, a música de Lavender, ela... Não sei, acho que todas as músicas foram tocadas num momento tão perfeito... Sim. Que foi aquilo louco, né? Um negócio louco. Tem o fato dele capturar... O primeiro Pokémon que ele captura é um Rattata, e depois um Pidgey, e depois um Caterpie. E não necessariamente eles vão ser queridos e vão ficar lá no time principal dele, não. Ele tá completando a porra da Pokédex, sabe? Não, e além disso, isso é você a primeira vez que jogou. Porque você capturou qualquer merda e trocou a sua equipe diversas vezes, sabe? Pô, Persian contra a Elite dos Quatro. Pô, lógico que você fez isso, uma coisa parecida a primeira vez, entendeu? O cara entrou pro ginásio de pedra lá de Pilter. O design do ginásio era igualzinho o design do jogo. E aí ele não consegue vencer com nenhum Pokémon, porque não tem nada no começo do jogo que vença um Pokémon de pedra. E ele tem que usar um Nidoran com ataque lutador. Pronto, eles sabem do que eles estão falando, sabe? Isso é muito legal. Só que a história não é uma boa história do jeito que foi contada. Foi um checklist, não foi uma história. Foi um checklist de coisas que eles tinham que mostrar pra mostrar que eles sabem do que eles estão falando. Deu certo nesse sentido, mas não foi uma história bem contada. Não que eu não tenha me divertido e não que eu não queira mais. Eu quero mais um monte. Vamos fazer. A cada 2 anos, por favor. Mas... E se vender DVD aqui no Brasil, eu compro fácil. Ah, eu compro. Eu tenho que ter esse negócio oficial. Eu quero ter oficial. E vou tirar foto e postar no Facebook. É isso aí. Exatamente. Mas não é uma história perfeita. Só isso. Mas é legal. Vamos lá. Isso aí. Bom, pra mim, assim... Quando eu comecei a assistir, eu assisti os dois primeiros episódios com meu irmão. Eu achei, sabe, eu não consegui prestar total atenção, tanto que depois eu assisti de novo. Mas eu tive aquela sensação de, porra, eu tô jogando, sabe, o Game Boy tá aqui na minha mão, sabe? Eu tive essa sensação porque o anime inteiro, ele passa isso. Por mais que seja muito rápido, as coisas voem depois de um tempo, você tem essa sensação de que, porra, você tá jogando aquilo, você jogou, você já viveu aquilo várias vezes, sabe? Você sabe aquela história de cabo a rabo. Então isso que me chamou a atenção, me deixou contente, me fez gostar de assistir aquilo. Então foi muito, assim, foram muitos detalhes pequenininhos que eu lembrava lá do jogo, que eles lembraram de novo, sabe? Que a galera não comenta sempre, não fala. Que nem quem que falava do Sr. Fuji, da Pokéflauta e tal, sabe? Quem que falava naquilo normalmente, ninguém comenta aquilo. E eles foram lá e lembraram. Quem lembrava do Cubone, do Marowak, sabe? É uma coisa muito pequenininha. Quem lembrava da Sylph, da Sylph Cork fabricando a Master Ball... Ninguém lembrava dessas coisas, e foi isso que fez o especial se tornar especial. Porque eles pegaram detalhes, por mais que tenham acelerado o roteiro, feito, jogado coisas na minha cara o tempo inteiro, eles pegaram detalhes e mostraram que aquilo é importante pra história. E foi por isso que eu gostei, sabe? Porque eu lembrava dos detalhes e a história lembrou dos detalhes. Não foi simplesmente uma série baseada no jogo. Foi uma reprodução completa do jogo em uma série, sabe? Isso que eu gostei. Agora eu vou ter que criticar uma coisa. Que é a batalha do Charizard contra o Blastoise. Que a do Ash contra o Gary é muito mais maneira. Vou ser sincero. Não, cara... Pô, mas a gente tá falando de uma batalha de 3 episódios pra uma batalha de 5 minutos, sabe? Não, não quero saber, velho. Pois é, né? Ah, não. Não quero saber. Não quero saber. A minha crítica agora é tudo é uma merda. Se eles animassem a batalha completa, o Ash e o Gary iam ficar no chinelo, com certeza. Com certeza. Mas é que o final com o Sismictose, os dois, tipo, meio Rock Balboa, final do filme 2, assim, tipo, cai, não cai. E o Ash já tinha usado o Sismictose pra ganhar do Blaine, então não podia usar de novo. É, do Blaine não, do Giovanni, né? Do Blaine não, o Ash, não o Red. Ah, tá. Mas enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua participação, Kitsune. Estou muito contente que você tenha participado deste Projeto X. Eu tô muito contente de estar aqui. Eu acompanho você há um bom tempo, né? Eu vou chamar a polícia agora. Sim. Não sou seu stalker, mas eu tenho você no Facebook. Não tem como não te acompanhar. Então... Acompanho você, eu não te vejo. Vou olhar pra trás no metrô, tá o cara lá. Mas eu sabia o quanto que você era fã de Pokémon e eu realmente queria ter te chamado antes pra participar. Então, desculpa não ter te chamado antes, mas acho que o momento foi oportuno, a participação foi muito boa, eu gostei de você neste podcast, muito obrigado. Só nesse, o resto que você fez, a merda completa. O Jitogashi, sabe? Então... O Jitogashi eu não manjo do assunto, então pra mim não tem como dizer, mas este eu manjo, então eu sei o que eu tô falando. Então, muito obrigado, Kitsune, agora faça seu jabá aí. Você nem precisa ser muito melhor que nós aí. Ah, Não, ó, gente, videoquest.com.br, lá de vez em quando tem alguma coisa. Aparecem as coisas acontecem. De vez em quando certas coisas acontecem, mas eu não garanto nada, viu, gente? Mas é videoquest.com.br. O último vídeo que eu fiz, inclusive, pelo menos da data que estamos gravando, é sobre o Pokémon The Origin, tá lá. Daí eu falo um pouco mais extensamente sobre as minhas impressões, mas é basicamente o que eu falei aqui também, né? Então, vamos lá, gente, videoquest.com.br, yeah! Se quiser falar do portal Genkidama também... O Genkidama, que tem vários blogs de anime e mangá, informações, curiosidades, quadril online de graça, olha só. Tem muito japonesice pra tudo quanto é lá. Exatamente, pessoas levantando a mão fazendo Genkidama. Shonen Quest toda quarta-feira. Toda quarta-feira com a gente xingando Bleach. Porra! Basicamente o que a gente faz. Justo! Ótimo. Bom, valeu Kitsune, valeu galera, valeu você que ficou ouvindo esse tempo todo, esse especial, muito obrigado. Continuem acompanhando o Projeto X Podcast, semana que vem tem mais podcast, agora na segunda-feira. É verdade, mudamos a nossa data. É verdade, lembramos a todos, podcast agora sai segunda. Obviamente, você já deve saber, porque como todo mundo vai estar com Pokémon, ninguém vai mais conseguir editar até a sexta-feira. Exatamente, então a gente vai lançar na segunda pra ter um tempinho a mais aí no final de semana. Bom, vocês entenderam. vocês entenderam. Muito obrigado, galera, até a próxima. Tchau, falou. Tchau. Falou, pessoal. Vocês podiam fazer a versão alternativa do Projeto X Podcast, ou do PXP, fazer o Projeto Y, que ia virar Pip. Pip, olha aí, cara. Ia ficar uma merda, mas... Pô, uma merda, mas ia ser bem maneiro a gente falar tudo ao contrário. O único problema é que a gente perdeu a PSD do logo, então não vai rolar. Aí no Pip, o Mug odeia One Piece. Olha não. Só. Pode ser o inverso. Kitsune, você vai trabalhar no marketing do Projeto X a partir de agora em diante. A gente tá precisando de alguém pro marketing pra fazer a identidade visual. Você tá indo bem nessa parada. É só pagar. O Mugi conversa com você mais tarde. Beleza.